família. Diretamente da Zona Norte de São Paulo, Jardim Brasil, Tucuruvi, Vila Albertina, Lausanne. Qualquer coitado, um plano bolado, projeto traçado a nós aqui, rapaz. Mais batia velho que jogos mortais. Os crentes com as ideias diferentes, tudo sobre o mente consciente. Mais pra frente que o futuro, minha gente. Sapiência, fazendo a diferença, sendo influência, dominar o mundo é consequência. Ideia mirabolante, rima pensante, cabeça mutante. Quatro vagabundos cheios de Deus, uma serva elegante no seu fone. Te ouvindo falante do carro na balada, no culto, dentro do seu quarto, na sala, sua mãe, seu pai, família vai ter que me escutar. Nova ordem sem iluminatizar, viemos dominar. Solta o som, temo o dom de chegar e ficar. Fazer os religiosos vomitar e se arrepender. Se apontar o dedo, nós arranca e vai doer. Tamo aqui pros maloqueiros se render, parar de fumar, de beber, cheirar, se arrepender através do nosso RAP. Então vai na fé, porque é o que tá tendo. Isso aqui é raridade igual a chagulha no feno. O ponte formado, pesado, o prólogo. Se não for com a nossa cara, te aconselho cortar o susto logo. Chave das quebrada nas nave rebaixada. Trocar ostentação pela adoração, malandriada. Desculpa, tio, foi Deus quem quis assim. Se cê tem algum problema, nem vem reclamar pra mim. Acreditando nas promessas, sem carteira assinada e sem dinheiro. Se essa fita não virar, eu vou vender churrasco grego. O céu é o limite pros crentes com cara de louco. No pouco, no muito, na pista, família é zica que trinca da norte pro mundo. Nós vamos pra cima, sem medo, segredo é cara no pó, sangue bom. Joelho pro seu coração, sangue é um inferno. Sem dar só 40 segundos pra mudar o mundo. Por isso essa pressa, tô sem respirar. E mesmo que a voz acabar, não vai importar, meu irmão. Porque se é de verdade, se rima com a alma e com o coração. Uns me chamam ouro, outros me chamam gato. Quero dominar o mundo, me matam, eu mato. O rap é fato, as ruas são meu contrato. Te lanço o papo reto, nós é ruim e tem peito de aço. Campeão do mundo ou mundo do campeão. Seja o que quiser, mas tenha fé com determinação. Não importa quantos nãos, Deus te deu uma missão. Permaneça sempre na função. Joga o jogo com precisão. Se preciso, se camufle como um camaleão. Tá tranquilo, tô firmão, eu sei bem quem confiar. Quem podia me julgar morreu numa cruz pra me salvar. Se liga na fita, chego bem pelaca, simples e objetiva. Nós tem a malícia, eu vim bandido, assalto é minha rima. Mão pro alto, mão pra cima, tô te dando a ideia, vê se não vacila. Abri os olhos mais uma vez, tru, às 5 da matina. Só levanta o fone em balo, já vai clarear o dia. Recado direto e reto do céu. Vai filhão, pode ir pra cima. Enquanto tem ar no meu pulmão, minha missão não terminou ainda. Então vou fazer a minha truta, vamos quebrar tudo. Juntou a mina, zica mesmo os quatro vagabundo. Determinado, cheio de apetite, sorrisão na orelha, nós vamos com tudo. Então, vira tio, brisa mé, zica mó, fita fio. O bonde tô quisicando igual fumaça de usina. Infectando os loucos de uma forma positiva. A mensagem é pesada, o bagulho é pedrada, é gangueiragem convertida. Não viemos pra brincar, se duvidar nós aniquila. Viemos pra matar a falsidade e a mentira. Vê se grava na sua mente, é headshot com a batida. Nós vai ganhar o mundo, nós vai mudar o mundo. Maior que esse planeta é a ambição dos vagabundos. Foi dada a missão, então é nós, é o bonde, é voz. Correr com nós, correr de nós, é sua opção. Escolhe o canto, chuta e truta. Grave, pesado, só beat colado do beat. RH, OC, é o kit, é um clique, um disparo. Rimas no papel, sem juízo. Os fora da lei dos homens some nas nuvens do céu. Quem vacila nós tira, conspira, não vira. Se inspira no flow, na física, Joe, invadi seu som. Se eu cheguei até aqui foi porque eu morei. Amém. Eu ajoelhei, eu batalhei. Quando eu te digo que é 4:20, 4 letras, 2 sílabas e 0 chance. Só fica a dica, vida. Só pancadão no pente, os bumbos no peito, repente. Satisfação na boa, ouro nato, maloprentes. Linha de frente, fita quente, nem que os black pente. Filuminati, eu tô na bate, armado até os dentes. Aí, maloprentes, ouro nato MC. Salve. Do beat RHOC, tá ligado? É nóis. Oxi, bibicão, caramba.